Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Así toca y toca Brasil con paso frío, ahora se mete en el territorio de la Argentina. La juega a la izquierda para que la reciba Marcelo. Hoy está Marcelo tocándole para Neymar. Se viene Brasil, pay attention please, se viene Brasil, pay attention please. Qué pedazo de gol acaba de hacer este muñeco. Qué pedazo de gol acaba de hacer este muñeco. Qué pedazo de gol acaba de hacer Coutinho, por el amor de Dios. ¡Qué pedazo de gol acaba de hacer Coutinho! Al mejor estilo brasileño. Un gol extraordinario, un gol brasileño. Un gol con la calidad del jugador brasileño, por el amor de Dios. Si me escumete la cocha. Ah, si me escumete la cocha. Me sbatte troppo lo cuore de saber que quizá nos quedamos afuera del Mundial, ¿eh? Llamámelo a Bush. ¡Mámelo a Bubi! Y ya terminó la cuarentena. ¡Mámelo a Bubi! Ganó la pelota Brasil. Ganó la pelota Coutinho. Coutinho para Neymar. Neymar. Se me escumete la concha, se bate troppo lo cuore. No jodamos, Brasil es el mejor equipo de Sudamérica, amigos. Gol de Brasil, lo hizo Neymar, 2-0 gana Brasil. Argentina defiende mal, ataca mal y le va muy mal. No digo que le bardeo ni a Messi ni a Agüero. Pero realmente a la selección le aportan muchísimo menos que a sus clubes. Yo no sé dónde está la falla. Para, ay. Por Dios. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Como cuando vas al proctólogo, ¿no? 3-0 gana Brasil, lo hizo Paulinho. Muchachos, que no termine esto en vergüenza. Realmente Argentina marca muy, muy, muy, muy. Ai. E com essa dor argentina. É, no fundo, por um tango, que começamos o Arquibancada MAC de hoje, o seu programa preferido de esportes. Bom, e vale lembrar que esse programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E esse quem vos fala é Luiz Otávio, serei seu apresentador. É, dia 11 de novembro de 2016, sexta-feira, dia da maldade, e vamos começar o Arquibancada sem mais delongas com as apresentações da bancada. Vinícius Henrique, boa noite, muito obrigado pela participação e o destaque. Boa noite, Luiz, tá engraçado, Gima. Boa noite, Luiz, boa noite, ouvinte, boa noite, bancada. Meu destaque vai pro Corinthians, né? O Rildo pode renovar o contrato com o Timão aí. Ribeirildo. Meu Deus. Bom, Leonardo, boa noite. Diga o seu destaque. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Meu destaque vai para a lesão do zagueiro do Palmeiras, Yerry Mina, no jogo entre Colômbia e Chile pelas eliminatórias, possivelmente desfalcando o Palmeiras nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Muito bem, repercutiremos bastante essa notícia. E ao meu centro, Juanel Messi, que ontem não jogou bem, mas esse daqui sempre tá bem, né, Juan? Boa noite, qual é o destaque? Boa noite, meu querido. Não tem outro destaque, né, mano? Vitória da seleção brasileira em cima da Argentina, jogando muito. Esse é humilhação, né? Humilhação, né? Tava na hora do Brasil mostrar a superioridade em cima deles, não é mesmo? É. Amanhã o caminhão de gol já vai estar desembarcando em Buenos Aires. E por último, mas não menos importante, Gustavo, boa noite e diga o seu destaque. Boa noite, Luiz. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai pro São Paulo, que tá atrás de um atacante novo. E está pensando e falando com o William do Cruzeiro. É, o São Paulo aí se reforçando para a temporada de 2017. Mas agora o assunto não poderia ser outro. Toca a vinheta da nossa seleção! Brasil! ontem no Mineirão, o Brasil humilhou a Argentina 3-0, fora os ameaços, como diria Denilson Show. E causa agora grande desespero por parte da Argentina, né, Vinícius? Pois é, e ontem poderia ter sido 4-5-0, né? Poderia. E o Brasil no final do jogo começou a brincar um pouquinho, né? Que faz parte também. E é impossível a gente não comparar o trabalho do Balsa com o do Tite, né? É. Que vieram ao mesmo tempo e o Tite tem um trabalho muito melhor. 5 vitórias em 5 jogos. Igualou João Saldanha e mais um, e Tere Santana. 5 jogos, 5 vitórias, o treinador da seleção. E a Argentina agora sofre grande dificuldade para ir para a Copa do Mundo. É, pois é. Eu acho que o Brasil jogou muito bem. Mereceu ganhar até demais, como o Vinícius disse. 3-0 foi pouco. Gabriel Jesus jogou bem novamente na seleção, porque no Palmeiras não vem jogando bem. E a Argentina, aquela coisa, né? Tem até um elenco bom, mas o comandante, na minha opinião, não é bom, né? Então, acho assim, se mudar o comandante, como a seleção fez do Dunga pro Tite, provavelmente eles irão jogar melhor, né? Eu gostei muito da comparação do narrador argentino com a derrota do time, a visita ao proctologista. Gostou? Gostei. Aquela dor. Ai! Comparando com a visita ao proctologista, foi genial. É, não tem como não chorar se fosse a gente nesse momento. Doeu, né, pra eles? Doeu, né? Doeu muito. Opa! O trio Gabriel Jesus, Neymar e Felipe Coutinho foi sensacional na noite de ontem. Estavam inspirados. Então, acho que... É a nova dupla Pelé e Coutinho, será? Nossa. Aí pegou Felipe pesado. Felipe Coutinho e Neymar? Não. Mas eu acho que esse trio é muito interessante. Eu acho que vai dar bons frutos para a seleção brasileira aí até 2018. O jogo de ontem foi muito bom. 3-0 ficou pouco, como falaram. Neymar tá voltando a jogar aquele futebol sem ser muito fominha, né? Tá distribuindo bem a bola, jogando bem ali pelas pontas. Gabriel Jesus foi um dos melhores ali, na minha opinião. Tanto que deu o segundo passo pro Neymar para fazer o segundo gol. E acho que o Tite tá com uma boa visão do time, contanto que ele tá tentando jogadores novos, como Paulinho, Fernandinho, que antes não tava vindo na... Depois da Copa do Mundo, ele não tava sendo contratado... Contratado, não. Tava sendo... Convocado. E ele tá tentando... Ele tá vendo agora. Eu vi até o Thiago... Thiago Silva, mano. Tá fugindo os nomes. Entrou no fim do jogo. Entrou no fim do jogo. Tá dando oportunidade pros que... Na Copa, os renegados da Copa. Então, acho que ele tá tendo uma visão, tá tentando usar aquele lá, que nem no Corinthians, que ele pegava jogadores ruins e transformava em bons. Ele tá tentando pegar os renegados e fazer com que a torcida tenha segurança neles. É verdade. E é interessante também ressaltar a organização técnica que o Brasil tem, né? É verdade, Luiz. O Brasil joga de forma compacta. Muito organizado. Muito organizado. Quando ataca, todos atacam. Quando defende, todos defendem. Pressiona a saída de bola. E é um abismo, né? A qualidade de trabalho entre Tite e Balsa. Não tem como. Não tem e como comparar. Principalmente entre Tite e Dunga. Só um dado. O Tite nunca perdeu pro Balsa. É verdade. Corinthians e São Lourenço. Corinthians com a vitória Paulo. De ontem, foram 4 jogos. Com 3 vitórias e 1 empate. Nunca tomou um gol. Nunca tomou um gol e do a Balsa. Campanha do Brasil é espetacular com o Tite. São 15 gols a favor e um contra. Genial. E tinha uma preocupação que a gente tinha dito ontem em marcar o Messi. É. E foi muito boa a marcação. Quer dizer, no começo acho que estava mais difícil. E aí ele inverteu o Renato Augusto com o Paulinho. O Paulinho jogou pela esquerda. E aí o Messi não jogou nada. Foi anulado. No começo eu fiquei com um pouco de medo. Por conta da marcação, principalmente do Fernandinho. Tinha levado um cartão amarelo. 5 minutos. E no lance seguinte tinha feito uma falta, poderia ter sido expulso. Então, o gol do Felipe Coutinho na sequência foi muito importante, porque a equipe da Argentina ficou apática depois disso. E o jogo estava equilibrado até o gol do Coutinho, equilibrado. A Argentina tinha até mais posse de bola que o Brasil. Era o Biglia, né, que tinha feito aquele chute para a defesa do Alisson. Foi o Biglia? Acho que foi. Acho que foi. Um ponto fraco da Argentina são as laterais. Achei que você ia falar um ponto fraco do Brasil. Não. Mas, tá difícil de ver um ponto fraco agora na seleção. Tá muito difícil. Sinceramente, acho que a gente não pode empolgar e tal. Sim. Mas, cara, tem que elogiar. Estamos no caminho certo. Tem que elogiar. Tá um trabalho muito bem feito. Mas falando das laterais argentinas, o Zabaleta, que é o principal nome... Não viu o Neymar. Ontem não viu o Neymar. Eu acho que o Balsa tem que tomar muito cuidado com esse posicionamento. E acho que foi uma coisa diferente, né? Que o Coutinho sempre joga pela esquerda, né? No Liverpool. Sim. E ontem, na verdade, pela direita, quer dizer. Pela direita, e ontem ele fez o gol pela esquerda. Ele mudou verdade, o meio a posição do Coutinho. E ele sempre faz esses gols bonitos, assim, sim, de fora da área. De no fora Liverpool da área. Ele faz um monte. Que golaço do Coutinho. Que golaço, perfeito. É, na verdade não dá pro Coutinho jogar do outro lado porque tem o Neymar, né? E, esse que é o problema, né? Mas o... Que problema. Pois é, pra ele, né? Não, mas ele jogou bem sim, o Coutinho, eu gostei. Isso que ele faz no Liverpool de... ele pega a bola, chama o jogo, puxa a jogada, bate pro gol. Antes, com o Dunga, ele não fazia isso, entendeu? O Tite chegou, deu, sei lá, mais tranquilidade pra ele, mexeu um pouco, e agora ele tá conseguindo fazer na seleção o que ele faz no Liverpool. Porque ele só foi convocado pelo que ele faz lá no Liverpool. Eu queria destacar a evolução do Felipe Coutinho nos últimos anos. Felipe Coutinho, que foi pra Europa com só 17 anos a Internazionale, 17 anos, não se adaptou, foi emprestado pro Espanhol da Espanha, time segundo escalão ou terceiro do país. Quando foi pro Liverpool, foi pro time B do Liverpool e foi subindo aos poucos e hoje tá num patamar muito alto e sendo até cotado pelo Barcelona. O Barcelona abriu negociações, quer dizer, interesse, já demonstrou interesse claro no jogador. Que foge um pouco, é um ponto fora da curva, né, essa contratação do Felipe Coutinho, porque o Barcelona geralmente investe em jogadores emergentes. Sim. Por exemplo, esse Umtiti é um jogador pouco conhecido no âmbito internacional. Mas que vem mostrando muito talento. O Rakitic, quando veio. Só viu o Suárez de conhecido. O Alba, mesmo? Quando veio. Sim. O Ter Stegen, o Bravo. O Neymar já era bem conhecido. Não, mas o Neymar, na Europa, ele não era muito conhecido. Não era muito conhecido. Mas estava evoluindo. Ele era conhecido, mas bem menos, né? Sim, sim. Teve aquele Mundial do Santos e Barcelona, inclusive. Acho que a única contratação de peso estrela foi o Suárez. Mas, sinceramente, não sei como o Coutinho se encaixaria no Barcelona. Vocês imaginam? Aí o problema é do Luiz Henrique, né? Que problema, né? Mas eu acho bom... pra ser um sucessor do Iniesta. Porque o Iniesta já tem 33 anos. Tem se lesionado constantemente. Exato. Então, eu acho uma pena. Mas é um bom substituto, pelo que vem mostrando. Sim. Não chega à altura, obviamente, de tudo que Iniesta representa e representou pro futebol brasileiro, do futebol mundial. Mas com certeza é um bom substituto. Concordo bastante. Eu queria falar também da Argentina, né? Que a Argentina agora pega dois jogos dificílimos. Pega a Colômbia. São dois em casa, mas pega a Colômbia e depois o Chile. São jogos muito, muito difíceis. A Argentina tem que ganhar. Se classifica pra vocês? Não. Olha, não tem como não classificar. Não classifica. Olha, a sequência é muito difícil. Tem o Chile, depois, no ano que vem, 23 de março, na Argentina, dificílimo. Não é Colômbia? Confronto... Não, Colômbia. Ah, sim. Aí depois tem o Chile em casa, muito difícil. Após o Chile, a Bolívia na altitude. Porque o adversário, da Argentina não vai ser a Bolívia, não, vai ser a altitude. Sempre difícil jogar lá. Muito difícil. Então esses dois jogos são muito difíceis. Depois a Argentina enfrenta o Uruguai. Em Montevidéu, muito. O Uruguai, que tem sido cascudo, é um time muito aguerrido. Jogou bem ontem. E bom tecnicamente também, treinado pelo Oscar Tabárez. Depois tem a Venezuela em casa, é obrigação vencer. Peru também em casa. Mas é difícil também. O Peru agora está lutando pelas eliminatórias. E por último, o Equador fora, que tem feito uma bela campanha. Ou seja, jogo fácil, Venezuela em casa. Venezuela. Fácil, que a gente pode apontar a Venezuela. Sim. Olha, se a Argentina não tomar cuidado... pode ser que não se classifique. Vai ser uma pena pro futebol mundial, né? Uma Copa do Mundo sem a Argentina, não tem graça. Não tem tradição. Vai perder completamente a tradição. É a mesma coisa se não tivesse o Brasil, né? E vai ter também perigo de Messi decepcionar e aposentar, né, da Argentina. Ele já cogitou isso uma vez. Já cogitou várias vezes. Já até falou que não ia mais jogar, mas agora voltou pro bem da nação argentina. Que eu acho esse time sem o Messi, meu Deus do céu, o que seria? Eu acho o Guai muito fraco. Eu também acho. Eu também tá muito fraco. Nada. O Gabriel Jesus, pra mim, é melhor que ele. Você acha o Gabriel Jesus? Eu também acho. Só eu na acho. Seleção, no Palmeiras. Ele não tem o mesmo prestígio, óbvio, do futebol, porque o Jesus tem apenas 19 anos e Higuaín, sei lá, 28, é muito mais experiente. Mas vai chegar muito... Nossa, imagina o Gabriel Jesus no auge. Vai ser muito melhor do que o Bom da Argentina. Que quem tem? Mascherano? Bom. Agüero. De Maria, Agüero. Agüero. De Maria. Mascherano. De Bala, Messi. A gente pode falar? Não. De Bala não jogou ontem. Não, é promessa. Mas é promessa ainda. O Pastore não acho que foi convocado, né? O Pastore eu não acho nada demais. Também não. Nem foi convocado. A Zago também é fraquíssimo. Ele, pra mim, é super valorizado. Você acha ele muito bom. Você achou também de bom? Não, o Otamendi, pra mim, é um ótimo zagueiro, ainda mais pelo que joga no City. Vocês gostam acho dele? Normal. Também acho normal. No Brasil, ele era um zagueiro normal. Agora que foi pro City, né, e ele ganhou mais visibilidade e tal. Sei lá. Jogou no Atlético Mineiro, e não ficou nada. E o Pérez? O que vocês acham do Pérez, do Biglia? Biglia horrível. Pra mim, não? Biglia todos nota 5. Eu não gosto do goleiro da Argentina. Não gosta? Eu acho ele melhor que o Alisson. Eu também acho. Você acha melhor que o Alisson? Melhor que o Alisson. E ontem ele foi bem. O Alisson? O Alisson, achei que ele foi bem. Também achei, gostei dele. Teve umas bolas aéreas ali que ele caçou cada borboleta aqui, meu Deus do céu. Verdade. Pra mim, os goleiros do Brasil não passam segurança. Não passa. Acho que o que mais pode passar é o Diego Alves. Sim, concordo. Eu também não entendi sempre que ele não tá na seleção. Quando vocês acham que ele vai ter chance? Porque na frente dele tem o Muralha. Quem que é o terceiro goleiro? Putz, agora não... Tem o Groy do Groy. Não é o Groy? É o Groy. Mas vem sendo convocado. Então, ele tá atrás de três goleiros, né? Ah, mas eu acho que se ele fosse convocado, ele passaria à frente do Groy e do Muralha, sem dificuldades. Eu acho que o Muralha merecia uma chance. Você acha minha que titularidade? É. Porque não tem nenhum goleiro que se destaque muito no Brasil. Não tem nenhum. Você diga. Esse é pra ser titular da seleção brasileira. Tinha o Praz, mas se machucou. O Jailson agora que tá bem. Não, pra seleção, mas tá jogando bem. Tinha o Jefferson, né? Mas tá machucado. Tinha o Jefferson, E quando voltar, pra mim, vai ser reserva do Sidão. O Tite não vai chamar o Sidão? É. Preconceito. Não, é verdade. Não vai chamar o Sidão, né? Não dá. Assim como não vai chamar o Jailson. É a mesma coisa que chamar o Aranha, né? Não dá pra chamar. Não é a mesma coisa que chamar o Aranha. Ele não vai chamar o Jailson. Não é assim, eu sei que não vai chamar o Jailson nunca. Se chamar o Aranha e não chamar o Jailson, aí também não dá, né? Tem o Denis. Aí... Olha, o que eu acho que falta na seleção brasileira, que pra mim tem que estar no lugar de Paulinho ou de Fernandinho, é o Rafinha Alcântara. Ele joga muito, muito bem. E tem feito gols no Barcelona. Ele tá jogando muito bem. Que não era uma característica dele. Mas o Paulinho ontem eu achei que foi bem. Então eu prefiro o Rafinha Alcântara. Impressionou também ontem. Os outros jogos ele não foi tão bem, né, o Paulinho. Não, ele foi muito bem ontem. O Paulinho driblou sim, né? Ele driblou o Messi ontem, vocês viram? Driblou o Messi. Mas é, mas saiu de menos, né? Ele conseguiu marcar. Marcou. Fez o gol, inclusive. Mas você sempre tem aquele ponto de interrogação, né, antes dos jogos da seleção com o Paulinho. Você nunca sabe como ele tá fisicamente, porque o futebol da Europa não exige... Da China. Não existe tal performance. E por falar em China, o Renato Augusto não é jogador de China, né? Ele é muito bom. Ele é exceção pra mim. Um dos únicos que jogam na China que tem que ser convocado pra mim é ele. Eu acho impressionante a forma como o Tite subiu a moral dos jogadores. Ele joga muito bem. Eu acho que os jogadores estão muito mais felizes, sabe? Todo mundo é um grupo, junto. Né, Vinícius? É um grupo. Todo não mundo é comemorando o junto, time que de ele saiu correndo. Todo mundo tava junto, sabe? Será a nova família escolar em versão 2.0? Melhor, eu acho, hein? Melhor. Não é que nem o Dunga, né, que tinha as birras com alguns jogadores, não. É. Tite aceita qualquer um. É, o Dunga era arrogante, pedante. O Tite, na minha opinião, neste quesito, ele põe o grupo à frente de tudo. Sim. E o Dunga não, né? Ele deu um banho tático no... Não, no Bauza. Em todos os técnicos, né? Ele mexeu errado, o Bauza também, depois. Se o Bauza é limitado, jogo. Bem limitado. É. Tite, pra vocês, é um dos melhores técnicos do mundo? Eu acho. Tá no top 5 pra vocês? Não. Top 5? Olha, quem seria seu top 5? Só pra mim... Vai. Não em ordem. Tá calma. Bom. Tá. Mas, ó, mas em ordem, quem em ordem, vai. Em ordem? Vai. Ah, não sei. Em ordem eu não sei, mas pra mim Guardiola seria... Guardiola primeiro, sem dúvida. Ah, mas atualmente eu não, acho que eu não colocaria não, o Guardiola. Mas como treinador, não importa a fase. Tá bom. Guardiola, óbvio. Mourinho, Simeone. Luiz Henrique? Acho que também é o time que ele tem, eu não sei se eu colocaria. Eu colocaria o Ancelotti. Ah, esse é bom também. E o Tite. Eu colocaria o do Liverpool, esqueci o nome. O Jürgen Klopp. Klopp. Klopp. Klopp. Eu também colocaria. E o do Chelsea também, o Conte. Eu gosto dele. O Conte é muito bom treinador. Muito bom tá treinador. Muito bem. Ele fez a Itália com um elenco limitado, tudo bem que tem camisa, né? Mas fez é, a Itália verdade. Com um elenco limitado. E tá bem no Chelsea. Bem. E tá bem no Chelsea. Segundo colocado. Cara, se a gente for pensar, qual seleção tá jogando melhor que a do Brasil? Nenhuma. Nem a Alemanha. Nenhuma. É, hoje nenhuma. Nenhuma tá jogando melhor que a seleção brasileira. Tudo bem, daqui 2 anos tudo pode mudar. Mas eu ainda quero ver esse Brasil jogar com a Alemanha. Sim. Esse jogo não vou perder. Esse jogo a gente precisa ver. Nossa senhora. Pra gente fazer a medição. Mas a gente vai ter certeza, eu vou ter certeza que a seleção vai ser organizada. Vai ser organizada. E jogadores vai ter uma compactação. Competitivos, né, Vinícius? É, não vai ser sim, é verdade. Não vai jogar mal, ser um desastre. Você acha que vai ter desequilíbrio emocional? Porque na última não. Copa foi o que faltou, né? Acho que não. Que sobrou, ele até colocou o Thiago Silva no final ontem do jogo. Como achei uma forma de homenagem, assim, pra ele, sabe? É. Porque ele fez parte do 7-1, embora ele não tenha jogado no Eu acho ele tecnicamente melhor que o Miranda. Você acha? Eu acho. Eu colocaria a dupla de zaga pra mim, Marquinhos e Miranda. E Thiago Silva. É que eu acho que o Miranda não tá dando... Ele tá jogando muito bem. Ele é muito firme, muito constante. Eu também acho que a vaga dele tá garantida já. Pois é. Bom, é importante também destacar o resgate, né, da torcida brasileira com a seleção depois do Tite. É, ontem, pela primeira vez em muito tempo, eu tava ansioso pra que começasse um jogo do Brasil. Sim, é verdade. O Tite resgatou a autoestima dos torcedores brasileiros, né? Por exemplo, ontem eu não perderia esse jogo por nada. Se fosse há 3, 4 meses atrás, eu ficaria em casa, ah, vou fazer uma coisa pra eu comer, se der, eu venho o jogo, entendeu? Já imaginaria uma derrota também. Exato. Eu iria assistir, mas não com a mesma vontade de agora. É. Muito mais. Há quanto tempo a torcida não gritava olé? Exato. Nossa. E perto da minha casa eu via fogos e a comoção do Brasil nas redes sociais. Eu acho isso muito bacana. O Luiz tá empolgado, hein? Não, o Hexa não. Empolgou. O Hexa vem? Você não empolgou também, ô Flavião? O Hexa vem? Aí, ó, empolgou. O Hexa vem? O Hexa acho que... Não, não dá pra cravar agora, mas... Eu cravo, estamos no caminho certo. Não dá pra cravar. É, já cravava. Faltam dois anos. Você cravava a mesma coisa depois da Copa das Confederações, eu tenho certeza. Eu não cravava, juro que eu não cravava. Eu acho que foi o último grande jogo da seleção. Foi. Contra a Espanha. Né, contra equipes grandes, né? Porque o Tite conseguiu com que a seleção jogasse bem em todos esses últimos quatro jogos. Ganhou do Equador fora de casa 3-0. E foi maiúsculo, 3-0. Pra pouco. O Equador que era líder naquela época das eliminatórias. É, né? E que ainda vem jogando muito bem. Deu muito trabalho ontem pra seleção do Uruguai. Mas tem aquela questão, né? Seleção, jogadores do Uruguai nunca desistem de uma jogada. Então, deu Uruguai. Pra mim, são as duas seleções que já estão classificadas. Sim, concordo. E o Brasil enfrenta o Peru terça-feira. Difícil, hein? Quem diria que entre Argentina e Peru, o jogo mais difícil seria contra o Peru. Ontem o Peru foi forte, hein? É. A gente já vai falar do Peru que tá subindo na classificação. Não, pessoal, vamos manter o foco aqui. Vocês viram uma manchete do um jornal peruano? Não. O meu Peru está forte. No segundo tempo, o Peru esquentou. Esquentou. Foi pro ataque. Cresceu, né? Cresceu bastante. Tava dura ali. Veio muito forte. É. Muito forte. Tava dura ali de passar, né? Sim. Um ataque, não sei o que você achou. Um ataque muito forte, muito presente, né? É, o ataque... Furou a defesa, né? O atacante, Paraguai, né? Bola enfiada, assim. Pro Cueva, você não viu? O Cueva jogou muito. Ontem. Muita bola. Mas é um jogo muito difícil pro Brasil, viu? Vai ser muito difícil. Eu acho que os palmeirenses não imaginariam um trabalho desse por parte do Gareca. Eu imaginaria. Você imaginaria? Sério? Eu acho que ele fez... Com um elenco bom, sim. Isso, exato. É o cara certo na hora errada. São cinco candidatos para três vagas, na minha opinião. Porque Brasil e Uruguai já estão dentro da Copa. Tem a Colômbia. Vamos passar a classificação só para a gente projetar o final. Tentar dar uns palpites aqui. Tem a Colômbia em terceiro com 18 pontos. Vem o Equador em quarto com 17. O Chile em quinto na repescagem com o mesmo número de pontos. Em sexto vem a Argentina com 16. Em sétimo, o Paraguai com 15. E em oitavo, o Peru com 14 pontos. Então, na minha opinião, são cinco equipes para três vagas. É. Não sei o que vocês acham. Até o Peru tem chance de classificar. Pois é. Não tem? Tem. Pode subir ainda mais. Pode subir na classificação, Peru, por que não? Pois é. E pra vocês, quem vai se classificar? Quem vão ser os times classificados? Olha, Uruguai... Tirando o Brasil e Uruguai, óbvio. Esse já estão. Eu ainda acho que a Argentina classifica, o Chile classifica e a Colômbia classifica. Na minha opinião. Não é um palpite, não. É, na minha opinião. Eu tô com o Leonardo. Colômbia, Chile e chutou um Equador. Eita, tirando a Argentina da Copa, hein? Hoje você vê até paramentado, empolgado de torcedor brasileiro. É verdade, né? E você, Vinícius? Eu vou de Colômbia, Equador e Argentina. Equador? Eu acho que o Equador vai. Eu acho que o Chile não tá jogando tão bem. Eu acho que o Equador tá melhor. Muito. A falta do Sampaoli tem afetado muito o time. Sim, caiu muito de produção o Chile. A sorte do Chile é que enfrenta a Argentina, né? Na 13ª rodada. E a Argentina tem sido sempre alvo do Argentina Chile. Já tá nesse nível. Nas duas últimas. Não time fácil, mas o retrospecto de Chile e Argentina nos últimos tempos é bem favorável ao Chile. É verdade. Eu acho que se o Bausa perde o empate pro próximo jogo, ele já cai. Pra mim, já teria caído ontem. Eu acho que ia cair ontem também. Também achei. Ontem? Se ele toma um 5-0, ele cai. E não foi por falta de oportunidade. Se fosse time brasileiro, já tinha caído. Tinha. Nossa, não tinha nem dúvida. Não era nem pra ser contratado, era a verdade, né? Eu acho que ele tá chorando por ter abandonado São Paulo, né? Sinceramente. Não, acho que não. Eu acho que ele tá. Não, se eu fosse ele, eu faria o mesmo. São Paulo tá muito bem sem o Bausa. O bolso fala mais alto, né? Não tem jeito. Vamos passar aqui a rodada, a 12ª rodada das eliminatórias da Copa. Todas na terça, Bolívia e Paraguai às 18 horas no Hernando Siles, Equador e Venezuela no Olímpico... O quê? Olímpico... Ahahahua. O cara tá rindo? Ahahuapa. Acho que o cara tava rindo. Fala, por favor. Ahahualpa. Meu Deus do céu. Eu acho que o cara, quando foi fazer o estádio, ele tava rindo. Não dá pra falar. Não é possível. Bom, às 19 horas, Equador e Venezuela. Jogo aí, teoricamente, fácil. 3 pontos para o Equador. Agora que... um jogão, hein? É. E a Venezuela venceu 5-0, né? A Bolívia. Sim. Não é esse jogão que eu falei. É o de baixo que você vai não, falar sim, agora. Eu sei. Em Santiago, no Estádio Nacional, às 9:30 da noite, Chile e Uruguai. Jogaço, não dá pra projetar nada. Em San Juan, na Argentina, às 9:30. Gostou, né, Juan? A mulherada já sabe disso faz tempo. Argentina e Colômbia. E por último, e mais importante para nós, no Nacional do Peru, à 00:15. É tarde, né? O Peru é tarde pro Peru, hein? É tarde, né? Vai subir tarde. Nunca é tarde pro Peru, né? É, não sei. Esquentar? Não. É, ou sobe ou desce, né? A gente não sabe. Então. Depende da atuação. Mas é interessante ressaltar que a Globo não teve poder, né? Pois é, meia-noite 15. Com certeza, 15 a Globo, se tivesse poder, não colocaria a meia-noite 15. Não. Né? Quem vai assistir o jogo? Ah, se, a gente estuda tarde, né, Vinícius? A gente é vagabundo. Mas... e se a gente tiver trabalho pra fazer, né? É, mas cidadão comum não vai assistir, não. Não vai. Não vai assistir, não. O Ibope vai cair bastante. Vai. Mas muita gente vai assistir. É. Sim, é fuso horário, mano. Se fosse do Dunga, eu não ia assistir, não. Não, se fosse do Dunga, nem. Então, você viu a diferença? É do Tite, eu vou assistir. Dunga, não vou. Você vai assistir, Flavião? Flavião nem com Guardiola assiste. Nem com Pelé assiste. Nem se fosse o Peixe, Flavião. Flavião não quer assistir. Se fosse o Santos, se fosse o Santos, sim. Santos e sei lá, o time do Acre, assim, na Copa do Brasil, você assistiria? Não. Aí não, né? Bom, já falamos bastante de Brasil, de eliminatórias. Vamos para um breve intervalo e voltamos já! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never. To those shining stars, he said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to live a time. My father told me. Father told me. Estamos de volta para a sequência do Arquibancada MAC e agora vamos para as equipes paulistas. Vamos falar um pouco das equipes de São Paulo e primeiro é óbvio, do líder, do campeão brasileiro, solta o hino do Palmeiras. Quando surge o verde imponente. É, o Palmeiras que se prepara, o virtual campeão brasileiro, né, Vinícius? Ah, você e o Flavião falam isso só pra secar. Não é. É porque já é. Não tem como perder. Você e o Flavião falam isso pra olha, secar. Olha, depois. A gente conhece o Palmeiras. Não é. Também acho. Vai, bom, mas... e vale destacar aqui a preparação do Palmeiras para enfrentar o Atlético Mineiro. E você viu a entrevista do Vitor Hugo? Vi. Sempre irreverente. É. Comedido também dos jogadores. Isso que é importante, os jogadores ainda estão todos concentrados, não adotam o discurso de é campeão. Isso é muito importante, mas entre nós aqui da imprensa, podemos afirmar já, né, Vinícius? Não. Você acha que não? Não. Por que não? Não, porque eu acho que o Palmeiras tá... Não, também acho que é muito provável que seja campeão, mas não tá jogando tão bem, né? E o Palmeiras pega o Atlético Mineiro... Mas se... quem tá jogando bem, Vinícius? Ninguém. Me fala, então. Ninguém tá jogando bem. Mas se o Palmeiras perde o jogo pro Atlético Mineiro, fica 3 pontos. Se o Santos ganha do Vitória. E aí o Palmeiras enfrenta o Botafogo em casa. É um jogo difícil pra todo mundo enfrentar o Botafogo. Mas a sequência do Santos é muito complicada. Sim, também. Tem que ganhar do Cruzeiro fora, mas eu acho que... Ainda tem Cruzeiro, tem Flamengo fora. Tem o América Mineiro. América Mineiro em casa. Não é? Em casa. Na última rodada. É, isso. Quem que é o outro, Flavião? Vitória. Vitória, é verdade. É o próximo. É o tem próximo. Vitória em casa, aí depois dois fora contra... Um contra o Cruzeiro e o outro contra o Flamengo. E por último enfrenta o América Mineiro em suas dependências. É muito difícil esses dois jogos, o Vinícius. Não, tudo bem, mas o Palmeiras... É que eu quero te convencer que o Palmeiras é campeão. Não, mas não. Eu não vou falar ainda isso. Não pode. Não? Por que você, especificamente? Não, porque eu acho que não. Pergunta pra eles se eles vão cê falar. Você acha? Olha, eu acho o seguinte. O Santos tem dois jogos pra mim que não precisa nem jogar, porque já são 3 pontos. Aí já empataria o 6 se esses jogos fossem e o Palmeiras perdesse 2. Não é por causa do Palmeiras, não é porque o time tá jogando mal, mas o Santos ele conseguiu alguns resultados bons, né? Se o Palmeiras tivesse empatado o jogo na Vila, já matava um adversário. Então, assim, eu também não cravo, não. A gente conhece como é que são as coisas. Tá bem encaminhado, mas não dá pra cravar, não. E você, Rua? Tá. Eu cravo. Meu Verdão é campeão, não tem jeito. Seu Verdão. Meu Verdão. Vocês secam. Luiz, não é. Juan, e você? Não, claro. Vamos ouvir a última opinião nossa aqui. Mas eu acredito bastante que o Palmeiras vai ser que campeão. Estranho, né? Que estranho, esses três não estão achando. Vai ser campeão, só que o Palmeiras, nos últimos jogos, pra mim, tá ganhando com sorte de campeão. Porque o último jogo contra o Internacional. É, concordo. O jogo passado com o Internacional, mano, não era pra ter ganhado, na minha opinião. Pera, eu quero saber a última opinião, a sexta opinião. E aí, ô Diegão, já é campeão? Vamos esperar. Pera aí que a locomoção tá difícil, o microfone. Ó, é difícil pro Santos, mas no futebol tudo é possível, né? Mas eu acredito que dificilmente o Palmeiras já perde esse título. É o virtual, campeão, né, Diegão? Eu acho assim... O sim ou não? Essa tá é na mão do Palmeiras. O Palmeiras só perde esse título pelos seus próprios erros. Por palmeirada, né? Não, mas não vai perder, não. Eu acho até que lá no WhatsApp os jogadores estão aí, rapaziada, onde vai ser aquele churras pra comemorar o título? Certeza, não, já que deve não ter esse clima lá. Eu acho que entre eles não, porque... já deve ter em casa aquela fotinha deles carregando a igual taça. O Santos ano passado. Lá. Copa do Brasil. Certeza e que o Santos perdeu. Não, acho o Santos que perdeu, não. Aí, você vê como zica essas coisas. Não. Eu acho, eu tenho certeza. Os jogadores cada vez mais estão sendo profissionais, né, se a gente for comparar. Meu Deus. É a inocência do menino. Não, eu também acho que não tem isso, não. Não, acho que entre os jogadores, não. É que acho que contra o Inter, o Palmeiras não sofreu, mas também não atacou muito. Não. Teve 3 chances de gol, mas não sofreu, porque o Inter também tá muito mal e o Celso Roth é um péssimo treinador. O Inter perdeu muito gol também. Não correu risco, mas... Eu acho que não correu risco. Não, perdeu um gol só. Do Anderson. Anderson teve uma chance só. O Inter não teve outra chance no jogo, só teve uma chance. E o Palmeiras também não teve. O Palmeiras teve 2 chances no jogo. É que, tipo, quando eu tava vendo, você via toda hora a zaga do Palmeiras abrindo e sempre sobrava um zagueiro contra um atacante. Sempre ali, tava chegando pela ponta ali. Então, eu acho que... É assim, Palmeiras tá com sorte campeão. Mas eu não posso cravar ainda que vai ser campeão, porque... A gente sabe como que é, né? Futebol. É o que a gente tá falando, né? É uma tensão muito grande. São 22 anos sem título. O jogo contra o Internacional acabou o jogo, os caras estavam chorando. É, sim. Dudu tava chorando. Eles são muito novos. Dudu, Roger Guedes e Tchê. Gabriel Jesus. É muita responsabilidade pra esses caras. Exatamente. É 22 anos sem um título. É verdade. Esse pode ser o título mais importante dos últimos 16 anos. É. Pode ser o melhor ano, desde 99. É, verdade. A torcida tava chorando, tinha torcedor chorando. E não acabou o campeonato. Ou seja, é uma tensão muito forte. Mas aquele sentimento de, mano, tá muito perto. Pois é. Então. A torcida depois tá... Isso não pode atrapalhar, entendeu? Tanto é que já foram vendidos 23 mil ingressos para o duelo diante do Botafogo, que ocorrerá no sábado ou domingo? Acho que é domingo. Domingo. Domingo, dia 20. Domingo, dia 20. É, da semana que vem. É. Eu sei que acho que é o jogo da Globo. É o jogo do título. Já vou afirmar. Você acha que é o jogo do título? É o jogo do título. Palmeiras não perde para o Atlético Mineiro. Não perde. Olha, perigoso esse palpite, hein? Empata. Ó, vou dizer como é que vai ser. O Santos vence o Vitória, o Palmeiras empata em curta distância para 4 pontos. Mas aí, no final de semana, na 35ª rodada... Sexta. 36ª, Palmeiras vence o Botafogo e o Santos não vence o Cruzeiro. É campeão. Santos e Cruzeiro... Em Minas. É em Minas. Mas matematicamente já seria não, campeão? Fica não, 6 pontos. É, então. Aí tá um problema. Não. Matematicamente não. Se o Palmeiras chegar com 6 pontos, faltando 2 jogos, vocês não vão falar que vai ser campeão, né? Ah, não. Já aí era. Sim. Mas se voltar com 3 pontos, então. Mas se ficar com 3 pontos, contra o Botafogo... Tem que ficar com, não tem como. Tem chance de ficar contra o Botafogo 3 pontos. Você acha que o Palmeiras perde pro Atlético? Eu acho que perde. Não. Eu também acho que perde. Viu? Eu acho que perde. Pra mim, o empate lá é ótimo resultado. Se o Palmeiras empatar lá, aí eu vou voltar aqui e vou falar, o Palmeiras vai ser campeão. Quero ver. Até bate na mesa. Quero ver. Quero ver, Vinícius. Mas se perder, aí o torcedor vai ficar mais tenso. Mas, ó, se ganhar, entrega a taça. Aí não precisa nem jogar. Ah, não, é. Vai até o Parque Antártica, joga a taça e deixa lá. Não precisa nem mais jogar. Exatamente. Bom, vamos falar de uma preocupação do time palmeirense, porque agora são só alegrias. O Yarrimina, além de ter se machucado diante do Chile no jogo... O que é isso, Rô? Nada, desculpa. Ele fez um barulho meio estranho, eu não entendi nada. Bom, seguindo aqui, o Mina que se machucou diante do Chile jogando pela Colômbia ontem, ainda tem incerteza de jogar o próximo jogo e pode ser negociado com o Barcelona ou o Bayern de Munique. Que concorrência pro Palmeiras, hein, Vinícius? Pois é, e o Mina que se machucou, né? É. Tá. Eu quero fazer uma pergunta pra você, Luiz. Eu falei isso que o Mina... Não, mas eu quero fazer uma pergunta. Você acha que o Mina vai... ele tem dificuldade de jogar contra o Peru? Ou não? O Mina tem dificuldade? É. Peru e Mina? É. Acho que não. Não? Não. Você acha que tem? Eu não sei. Tá, enfim. Depende. Pelo que você conhece, Vinícius, você acha que tem muita dificuldade? Não, acho que o Mina é um grande marcador. Uhum. Marco consegue, Peru? Marco Peru. É? Chega mesmo junto. Com aquele zagueiro lá, com aquele negócio na cabeça do Peru? Ele vai com a proteção, né? Nossa, Bom, o Palmeiras, o Barcelona tem, o que falam é que o Barcelona tem um pré-contrato, pré-contrato, né? De acho que 30 e poucos milhões. Só. O Palmeiras pagou 12 de milhões. De euros ou reais? Não, reais. Ah, tá. Só que se o outro clube oferecer uma proposta maior do que essa do Barcelona, o Barcelona, pra comprar o Mina, tem que pelo menos dobrar. Ih, será que o Bayern de Munique tá de acordo? Tá... Então vamos supor que o Bayern ofereça 50 milhões. Acho o Barcelona muita tem coisa, que, né? Tem que... Precisa sim. Mas o Bayern não precisa Tem que dobrar, não. Tem que cobrir a proposta. Ah, sim. Tá. Mas o Bayern de Munique não precisa desse desespero todo pra contratar um zagueiro. Barcelona pra quem, precisa. Pra quem tem no elenco Boateng e Hummels... Desespero não, né? Bom, o Barcelona mas gastar 53 milhões pra um cara que... De reais. Que pra eles não é tanto dinheiro. Não, mas é sim. Pra um zagueiro... 53 milhões de reais? Mas o zagueiro tem um valor de mercado muito abaço. Eu acho que seria 53 milhões de reais deve ser pelo menos 10 milhões de euros. Mas pra um zagueiro é muita coisa. 12, agora. 13, eu não acho. 12 milhões é um preço bom. Acho que pro Palmeiras é uma grande venda, 53 milhões. Não, é mais... É 18 milhões, Rua. Você gastaria 18 milhões de euros pra um zagueiro? Eu gastaria, no nível do Mina eu gastaria. Não, eu acho ele muito bom zagueiro. Não, não tô. O São Paulo gastou 24 no Michael. Não, mas foi bem diferente a negociação. Ah, tudo bem, você pagou um preço alto num zagueiro. Não é esse o fato? Mas foi exagerado, né? Foi exagerado. O Michael. Ele é bom zagueiro, ele tava jogando bem, tá? Agora, pô, foi muita grana. O Palmeiras pagou 12. Foi no desespero ali do título da Libertadores. Foi mais no momento, assim. A torcida pedia aquele negócio de God of Zaga, não sei o quê, e foi lá e pagou. Bom, e o São Paulo que não tem zagueiros tão ruins. Bom, a gente já vai falar do São Paulo, vamos terminar de falar do Palmeiras. E o Fernando Praz já tá na transição para voltar pro campo. E ano que vem tem um adversário aí, que é o Jailson, né? Será que vai ter aquele revezamento igual a na Europa? Joga Libertadores com um, Campeonato Paulista com outro? O que você acha? Eu acho que não. Eu acho que ele vai escolher um titular. Mas que vai ser o Praz? Eu acho que ano que vem vai. Acho que ele vai voltar. É bom ressaltar que os dois têm a mesma idade, praticamente. Esse ano, por exemplo, se o Praz tá bem agora, ele não volta. Uh-uh. O Jailson fica titular. E tem que ficar mesmo. Até ele mesmo já falou, o Praz. E ano que vem, acho que o Praz já volta pra titularidade, sim. É, eu também acho. Eu acho que, assim, o Jailson, ele representou bem. O Palmeiras não perdeu com ele no Brasileiro ainda. É, mas a hora que o Praz voltar, assim, não tem como o Praz não ser o titular. Né? Ele é ídolo do Palmeiras, né? Ano passado ele foi muito importante para a campanha do Palmeiras no Paulista e na Copa do Brasil, então não tem como não pôr o Praz, né? É, como disse o Leonardo, não tem como, por tudo que ele representa pro Palmeiras, pela toda a idolatria, né? Então, acho que apesar da boa temporada do Jailson, eu acho que vai surgir uma dúvida, mas eu acho que o Fernando Praz ainda merece. É, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. Já falamos bastante do líder, do virtual campeão brasileiro, como o Vinícius não gosta que eu diga. Mas agora é hora de falar do Timão. Solta o hino do Corinthians! Salve o Corinthians! É, o Corinthians que disputa o G6, mas já pensa no ano de 2017, está apalavrado com o meia Wagner e encaminha a renovação de Rildo. Nossa, meu Deus. Olha a cara que ele fez quando falou do Rildo. O tom de voz dele foi de decepção. Ele é que eu não gosto de jogador ruim, odeio. Ele é bem ruim. Ele é muito ruim. Mas e o Wagner, você gosta dele? Olha, eu vou dizer, eu não acho ele ruim, mas é um jogador que vem dos Emirados Árabes, ou da China? Da China, tanto faz. Dos Emirados. É, vem dos Emirados Árabes, eu acho que é da China. Vem da China. Emirados. Tá, enfim. Veio lá da China. Bom, veio da Ásia. Dos Emirados. Veio da Ásia. É um jogador que vem da Ásia com 32 anos, entendeu? Pra ser líder do meio-campo do Corinthians. Você acha que vale tudo isso? Eu não acho. Vocês acham? Olha, assim, o Wagner no auge dele no Fluminense, há uns 5, 6 anos, ele era um bom jogador, mas... Mas nunca chegou a ser o líder do Fluminense. Não, nunca foi. O Fred era o líder do time, né? Tinha o Conca então, também. E tinha o Conca, que é mil vezes melhor que ele. Então, mas ele chegaria pra ser o líder do meio, pra comandar o meio-campo do Corinthians. Em 2012 ele não tava, o Conca. O Conca não tava em 2012. Jogava ele e o Thiago Neves na meia. É, ele jogou então. Muito bem, ele foi campeão brasileiro. Sim. 2012. Mas ele nunca chegou a ser o líder. Oi? Não, Coca líder não. Tava no Coca não tava em 2012, no Fluminense já. Ele foi campeão em 2010. Eu acho muito verdade. Pouco pro um time da grandeza do Corinthians ter o Wagner como seu principal jogador ali. É que eu acho o Wagner melhor do que esses meias que estão aí no Corinthians. É eu melhor. Acho o Wagner melhor que o Malone. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Mas não está à altura de Corinthians, na minha opinião. Mas tudo bem, ele é bom. Como se o Corinthians tivesse um elenco estruturado, tudo bem, para ele compor o elenco, para ter um elenco recheado, é uma boa contratação. Mas para ser o líder do meio-campo do Corinthians, eu acho muito pouco. É que tem dinheiro nisso, né, Luiz? É verdade. O Corinthians não tem dinheiro. Só tá sofrendo com o estádio agora, não tem dinheiro pra pagar o estádio. Não, é verdade, mas é que é triste você ver um time grande desses refém desses jogadores no meio campo pra liderar um time da grandeza do Corinthians. Você tá triste, né, pelo Corinthians? Óbvio. Vocês acham que com esse elenco do Corinthians vale a pena classificar pra Libertadores? Não. Não. Eu acho pra mim é o pior elenco dos grandes de São Paulo. Vai disputar o G6, então vai ficar ali em sexto. Vai ter que disputar aquelas duas fases antes. Mas é óbvio que tem que ir pra Libertadores. Precisa não, de dinheiro. Tem que é bilheteria, mas é mais o time jogo. Vai ficar com muito desgaste, não tem ninguém pra jogar. Mas precisa de dinheiro, mano. Se não for pra Libertadores, perde muito dinheiro. É bom negócio. E ano que vem a Libertadores vai até novembro, hein? Vai lembrar isso. Pelo menos vai jogar duas fases, uma fase na Libertadores. Vai ter mais renda, mais torcida. Vai encher na Libertadores. Precisa passar. Se passar de fase. Então... E o time é medíocre, né? É, horrível. Seja, eu acho que corre o risco de eliminação. O G6... Vocês concordam que é o quarto pior da capital? Sim. Ah, hoje é. Aliás, se esse time do Corinthians classificar para a Libertadores, é porque o campeonato está bem ruim. É por conta do Tite, né? Entendeu? A gordurinha do Tite. O Tite, o Cristóvão, aliás, no começo do trabalho dele, ele conseguiu fazer o que o Tite estava fazendo, o time acabou até sendo líder por umas duas rodadas. É, mas a culpa não era do, na minha opinião, não era do Cristóvão, não é do Osvaldo. Não era. É da diretoria que desmontou o time. É. E o Osvaldo também mexe errado também, né? Eu também acho. Ele colocou o Williams contra o São Paulo. Meu Deus. Obrigado, Osvaldo. E colocou... Por que obrigado, Osvaldo? É porque é verdade. É, por quê? É verdade, né, irmão? Mas eu queria dizer... torcedores são paulinos agradecem. E no segundo tempo, diante do São Paulo, ele... O que é aí, Flavio? Você é São Paulino, pô! Ulisses Costa, frase agora. Colocou isso ontem. Olha que legal. Foi sem querer ontem que você colocou, né, Flavio? Ele legal, colocou isso do nada ontem, ninguém entendeu nada. Caramba, que legal, hein, Flavio? Legal, boa, essa hein? Foi boa, essa foi Flavio, boa. Flavio, na toa, que é um gênio, né? Esse sim é o líder do Arquibancada MAC. É, pena que, merece que o time, pena que o time dele vai ser vice-campeão, né, brasileiro. É. Tá ótimo. É, óbvio, tá ótimo mesmo. Vai pra Libertadores, é pode se reforçar. Falando do Corinthians, né, acho que ele falou do nível técnico, é verdade. Acho que o G6 premia a mediocridade, né? O Corinthians com esse time horrível pode ir pra Libertadores. O Atlético Paranaense vencendo dois jogos fora de casa pode ir pra Libertadores. Tudo bem, mas vai pra Libertadores, mas vai pra uma fase, vai pra fase inicial da Libertadores, entendeu? Tudo não bem. Vai pra fase de grupos da Libertadores. Eu acho que o Corinthians corre risco de não passar de fase. Eu não acho que tira o alto nível da Libertadores com o G6. Porque esses times ruins vão para uma fase, não, nem é pré-Libertadores, é uma antes da pré-Libertadores. Então, na minha opinião, não desqualifica a competição, não. Não, eu falo mediocridade do Campeonato Brasileiro, não da Libertadores. Ah, sim, do Campeonato Brasileiro. Porque sim. Ano que vem, se o Corinthians for para Libertadores, não vai ser esse time. É, esperamos que não, né? Não, acho que eles vão contratar outros jogadores, não vai ser esse. Ah, eu não acho, eu não vejo muito. É, eu acho que não vai mudar um muito. Um time não. Quer renovar que não, com o Rildo, você acha que não, quer uma reformulação? Não dá. Não dá. Não dá. E tem o Jô. Ele é muito fraco. Meu Deus, não dá. Eu não acho o Jô ruim, mas é um tiro no escuro, né? Não dá pra ser. É que o Jô, ele é o melhor centroavante de todos ali. Ah, o menos pior, né? Então, eu acho ele o melhor. Mas acho que ele não vai, é o que a gente tá falando faz tempo. Ele não Vocês vai resolver. Lembram do Gustavo? Se ele tá nossa. No time ainda? Nossa. Ele tá no time ainda? Meu tá, Deus. Tá lá. Tá encostado. Vocês não querem voltar a falar de seleção, não? Ele tá melhor, hein? Meu Deus. Ele fez até uma tatuagem, né? Sim, nossa, a famosa tatuagem. É o cúmulo da burrice, né? Contratar o Gustavo? Não, a tatuagem. Não sei se foi... Eu acho que é burrice que contrata o Gustavo, né? É, pode ser. Ah, é uma aposta, um jovem jogador. Não, mas... Tava fazendo gol no Criciúma... Mas pra ser o titular do Corinthians é pouco, né? Pra ser o titular do Corinthians, acho que... Não sei. É, porque depois a gente viu que no alto nível ele não Ele não consegue acertar um chute. Ele não rende, Nem no gol ele acertava. É sério isso. Ele tinha dado, acho que 6 chutes e nenhum foi no gol. Eu tinha visto um dado disso aí. Nenhum... Realmente a fase do... Pobre Gustavo. É. Tá difícil. Bom, falamos bastante já do Corinthians, mas agora vamos falar do tricolor paulista. Solta o hino do São Paulo! Vai lá! Para de coração! Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! É, o tricolor que Como é? Esqueci a palavra. Você ficou tão feliz quando você ia falar não do São Paulo, é né? É porque eu tava lendo a notícia e eu esqueci o que ia falar. Bom... Você é São Paulino. isso é real. Eu tava lendo a notícia aqui, que acabou de ser publicada no Globo Esporte. William Bigode, atacante do Cruzeiro, está conversando com dirigentes do São Paulo. E o São Paulo se reforçando, indo na contramão do que o Corinthians faz, né? Os dois times têm elencos limitados, mas o São Paulo tenta se reforçar, já contratou o Wellington Nem, que é melhor do que todos esses reforços que o Corinthians quer. E agora o William Bigode. Então o São Paulo tá querendo mostrar pro seu torcedor que 2017 pode ser bom, né, Vinícius? É verdade. Esse trio de ataque que a gente falou, David Neres, Wellington Nem e se vier o William, é forte. É forte. E trio, e hein? Tem o Cueva ainda, né? Que vem jogando muita e bola. E o Cueva de meia ali. Nossa, é bom. Fica forte. Fica forte. Falta... É um time que dá pra você projetar algo maior ano que vem. É. Ainda tem com tempo G6 ainda. Dá pra ir pra Libertadores de 2018. Dá, mas aí... Mas eu falei no sentido de título. Mas são muitas competições. Dá pro São Paulo buscar mais contratações. São Paulo busca mais duas contratações de peso. São 3 no total. Já foi uma do Wellington Nem. Acho que não deverá ser do William. Eu acho que o São Paulo... Tem que contratar um volante. E um lateral. E um meio campo. E lateral, você acha que não precisa? Que lateral esquerdo tem de peso pro São Paulo contratar? Nenhum, né? Fábio Santos. Ah, mas tem que achar. Não, mas ele não vai voltar pro São Paulo. Precisa achar, tem que procurar. O time tem olheiro pra isso. São Paulo queria o René do Sport. caiu muito de nível. É, ele ou apostar no Reinaldo novamente, que vai voltar de empréstimo. Jesus. É, eu vi que ele vai ser reintegrado. Ele. Vai contra ser o reintegrado. Santos, ele foi uma lástima. Nossa senhora, ele tá, jogou muito mal. Ele tá perdido. Ruim. Ele é ruim. Não, ruim sou eu, ele é... É, mas quem mas tem... Ele, mas, a gente, mas ele começou bem o campeonato. Acho que até é, verdade, de, é verdade. A última verdade. Metade do final agora da agora ele voltou normal. Pra lateral esquerda, o São Paulo tem três planos. O plano A é a contratação do... É a renovação de contrato com o... Mena, que está emprestado junto ao Cruzeiro. Uhum. O plano B é a contratação do René, lateral esquerdo do Sport. E o último plano... Não nem pra chamar de plano C, porque... Nem deveria ter esse plano. É, pois é. Reinaldo na lateral esquerda. Porque entre Reinaldo e Carlinhos, eu não sei o que eu faço ali, não. Não, você põe o Rodrigo Caio na esquerda da lateral. É, qualquer um. E a gente não falou de zagueiro, né? Que precisa contratar. Não precisa. Você acha? Não, não talvez então, um pra... O Rodrigo Caio pode ser talvez que saia. É, então, é isso que eu ia falar. Se o Rodrigo Caio sair, precisa contratar, sim. Eu acho que mesmo se o Rodrigo Caio não sair, acho que precisa contratar um. Você acha? Porque se sai o Maicon ou o Rodrigo Caio... O Lianco entra. Mas o São Paulo tem três tem Lugano, na reserva. Tem ah, mas o Lugano São Paulo não tem dá. Quatro, é, né? São Paulo tem quatro zagueiros reserva. Tudo bem, mas fala o nome deles. Tem o Lianco. Douglas, Lianco. Tem o Douglas, Lianco, Breno e Lugano. Breno tem o Breno joga. E todo mundo esquece dele. Breno não joga. E se voltar o Lucão? Nossa, ah, é, tem o Lucão. Tem o Lucão ainda. Também, o Lucão verdade. Já tá. São cinco reservas. Você acha que precisa contratar mais? Um cara bom. O Lugano não joga, não dá mais. O Breno também não joga. O Breno vai voltar no O Lucão vem. É péssimo. O Lianco não acho nada demais, e nem o Douglas. Eu acho que precisa de um cara que entre e... Não o mesmo nível do Michael do Rodrigo Caio. Mas acho um que São Paulo que tem bem. Outras prioridades, entendeu, Vinícius? Entendi, mas eu acho que precisa de um zagueiro. É, eu também acho. É, eu também acho que precisa de um meio campo, como você disse. Pra jogar com o Cueva. Pra jogar com o Cueva é essencial. Dois volantes. Porque São Paulo... Dois volantes, dois. Acha? Dois. Thiago Mendes tá muito mal. Ah, mas eu confio nele, sinceramente. Por que você confia? Eu acho ele bom, assim. Volante. É, porque eu gosto do futebol dele, ué. Como é que é a vinheta aí, Flamengo? Ele é São Paulo. Solta aí. Não, mas eu acho que quem viu o futebol do Thiago Mendes pode confiar nele. Ele não é um jogador ruim. Não. Mas ele tá ele é um jogador muito de... mal. Não, ele pode estar passando por uma fase ruim, mas eu acho que é um jogador que merece de queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que futebol brasileiro, os diretores do futebol brasileiro têm necessidade de contratação daquele volante pitbull? Ou tem que saber jogar hoje em dia? Até os volantes. Ah, eu acho que é meio que uma mania de sempre... Não, assim, eu não digo nem o dirigente, mas o técnico, de ter um cara que só marca ali no meio campo, né, assim, tem gente que sim, não sim. gosta, tem gente que gosta e tal, mas acho que é uma tendência no Brasil você sempre armar o seu meio campo com um jogador com essa característica. É. Tem isso, muita polêmica tem com sido posição, perdido né? na Europa, é né, eu Leonardo? Acho que depende do nível do futebol. Aqui no futebol brasileiro ainda é visto esse volante pitbull. É, lembra do Luiz Gustavo? No Palmeiras não tem isso. Lembra do Luiz Gustavo na seleção brasileira? É, tem o Thiago Santos. Thiago Santos tá sendo fundamental. É verdade. E o Gabriel, que tá no banco e ano passado jogou muito bem, também é meio nesse estilo aí de você... marcação. Mas quando o Cuca escala Moisés e Tchê, não tem essa característica, então, não. Então, mas ele tá escalando muito pouco. É. Ele coloca o Thiago Santos junto. Poderia escalar mais, talvez. O Palmeiras, eu arriscaria. Bom, mas como o assunto é futebol brasileiro em geral. Fala aí sua opinião, Rua. Esqueci, cara. Nossa. É que se você for no futebol europeu, não tem mais esse volante pegador, né? É o Luiz Gustavo. Lembra do Luiz Gustavo? Da lembra. Seleção, nossa. Né? Tem muita polêmica com relação a ele, por justamente ele não saber sair jogando ele muito, mas ser o pitbull. Pitbull, aquilo é um pitbull. Bom, tanto que ele foi embora do Bayern. É, foi embora do Bayern, foi pro Wolfsburg. O Fernandinho faz isso também, de marcação. Mas ele é um jogador mais... É, tudo bem que ele sabe sair, ele sabe chutar, é verdade, né? Mas assim, ele marca bastante também. Mas ele é bastante técnico, eu acho. Ele marca e ataca. Sim. E ele tá jogando muito pelo City. Pois é, eu acho que no Santos não tem isso, eu acho. O Renato sabe jogar. É, e o Thiago Maia também. E o Thiago Maia também. É, os dois fazem os dois, no caso, né? É. Os dois marcam e sabe jogar. É verdade. E tem o Alisson também. Mas o Alisson... Tem o Yuri. É, o Alisson é pitbull. O Yuri também sabe jogar. O Yuri sabe jogar. Ele é volante e sabe jogar. No Corinthians nenhum sabe jogar. No Atlético Mineiro. Verdade. Mas é verdade. No Atlético Mineiro tem o Donizete. Ele põe. Mas ele sabe jogar também. Mas joga ele bem. É técnico também. Vocês acham? Ele sabe jogar. Ele tem bons passes. É verdade. Eu acho mais ou menos, mas tudo bem. No Flamengo. Tem o Márcio Araújo. Nossa senhora. Meu Deus. Nossa senhora. Mas é verdade. Mas ali é um poodle que acha que é... Pitbull. Que é pitbull, né? Aí no Atlético Paranaense a gente tem o Otávio. É. Mas tem vários ainda. Otávio, que era o craque do Brasileiro no ano passado. Acabou de sair uma notícia no Globoesporte.com aqui. Eita. É, com a suspensão do Marcelo, o Tite acaba de convocar Fábio Santos. Contra o Peru aí, ó. A gente tava especulando isso, hein? Cravamos. Eu errei. Eu tinha apostado no Douglas Santos, mas o que vocês acharam disso? Já indo no... Já era esperado. Já pegando essa notícia. Um grande lateral. Muito bom lateral. É? Eu também acho. Fazendo um grande campeonato. Tava no Cruz Azul, voltou. É pra você ver como tá o nível de futebol brasileiro. Não, mas ele é bom. Eu acho ele muito bom. Não acho um nível ruim. Eu acho ele muito bom no lateral. Que tá fazendo um grande campeonato. Ô, Gustavo. Eu acho ele excelente jogador, só que é pra ficar no banco, né? Porque, claro que, claramente, que ele vai colocar Felipe Luiz. Não. Óbvio. É, isso é verdade. Bom, eu queria, só pra terminar o bloco do São Paulo, falar um pouco do... desses garotos da base, né? O São Paulo tem o Rodrigo Caio no, entre os titulares. Tem o Pedro Bortoluso, que por hora entra no lugar do Chaves. David Neres, que assumiu a titularidade há pouco tempo. Lucas Fernandes, que estava machucado, deve voltar ano que vem, que joga muito bem. O Luiz Araújo. Eu não gosto dele, não. Mas ele não dá pra se cravar algo agora. Você acha ele ruim? Fez gol no clássico, né? O Luiz Araújo. É, todo mundo fez. Aquele gol todo mundo fez. Porque até o Chaves fez o gol, né? Tem o Lianco, que pode prosperar bastante ainda. Vocês acham o Luiz Araújo? Você acha o Luiz Araújo bom? Eu acho que pra grupo ele é um bom jogador, não pra ser titular do São Paulo. Mas é bom ressaltar que o São Paulo... Que isso, ué? Isso o quê, cara? É bom ressaltar que o São Paulo, que essa geração é promissora, né, ô Vinícius? E eu pode colher bons frutos. O David Neres, o Rodrigo Caio, pra mim já é uma... Já é uma realidade. Já é uma realidade. Ele é muito bom zagueiro, muito bom. Monstro. O David Neres tá... quem pode ser o meia que pode jogar com Cueva? Lucas Fernandes. Sim, é verdade. Lucas Fernandes, verdade, né? Mas acho que precisa de mais um. É que ele lesionou, acabou me esquecendo dele. Sim. Mas ele é muito bom também. Bom, daria uma boa dupla com o Cueva, eu acho. Também acho interessante. No começo do ano, quando ele tava jogando, vinha fazendo gols. Acho interessante também. São Paulo pode sonhar mais alto ano que vem. É, vamos ver aí como vai acontecer. Vamos falar agora um pouco do Santos, que tem uma notícia bombástica do Santos. Toca o hino do Peixe. Agora quem dá bola é o Santos. Olha... É uma notícia que vai explodir, não só o mundo do futebol. Uma notícia mais bombástica do que a eleição do Trump. Nossa, que notícia bombástica. É essa? Vítor Ferraz será pai. Pois é, colocaram na nossa produção, né? Meu Deus. A gente tem que comentar. E aí, o que você acha, Juan, do Luiz ser pai? Olha, eu acho que o Vítor Ferraz mandou muito bem naquela noite. Foi espetacular, entrou com perfeição no jogo. Beijou o gramado antes de entrar, acho que por isso que funcionou tão bem. Então, acho que é isso aí. Você beija o gramado antes de entrar no gramado ou não? Sempre, faz parte do ritual do jogo. Muito bem, bom, agora vamos falar de assunto sério não, né? Mas assunto menos... Mais relevante. Bom, o Santos acertou a contratação do novo Zeca, lateral direito Matheus Ribeiro, do Atlético Goianiense. Eu não posso afirmar muita coisa, não. Mas pela campanha do Atlético Goianiense, pode ser uma boa aposta, né? Sim, o Atlético Goianiense faz uma grande campanha, né? Série B, né? Três gols. Eu fiz um jogo dele lá, ele jogou bem. É o campeão brasileiro da Série B, né? Isso a gente pode afirmar. É uma aposta. Uma aposta válida. Eu também não conheço muito o futebol dele, mas pode ser uma boa contratação, né? O Atlético é líder da Série B, né? Tem uma boa campanha, né? Acho que já garantiu a vaga, não? Vai ser uma aposta. Já garantiu o título também. É, o Vasco não... Ele tá cravando todo mundo. Acho o Vasco, hein? Tá louco. Mas é óbvio. Já garantiu a permanência, mas vai ser campeão também. Vai. Ele não vai ser o novo Zeca, não. Zeca é lateral sensacional. Só se for sair ano que vem. Melhor que o Vítor Ferraz, você acha? Vai ser pai. Eu acho. Acho o Zeca. Eu acho interessante essa comparação, novo Zeca. Acho... Sei lá, o Zeca já tá tão estabelecido assim. É, então, é verdade. Boa, Flavião. Por isso é ambidestro. Mas ele é bom, Zeca. Eu também gosto dele. Tanto que foi pra seleção olímpica. Sim. É, o Santos, que na minha opinião não vai ser o campeão, mas ainda tem que acreditar no título. E que aí briga também pela contratação de G2, do Clube Brugge. Esse é bom, hein? Esse é bom. Eu acompanhei a Libertadores de 2014, quando ele jogava com a Arrascaeta pelo Defensores. Nossa. Então vai, fala. Ele é bom mesmo? Ele é bom. Sabia nem que ele existia, mas ó... E no FIFA eu contrato ele também, joga bem. Ele acertou todos os detalhes, mas o problema é o contrato dele, a multa rescisória de 1,2 milhões de euros. Eu acho que o Santos... Vale quanto? 4 milhões? 5 milhões? Por aí. O jogador tem 23 anos, é um meia, mas eu acho que não vale a pena... abrir mão de tudo isso pra contratar... 4 milhões. 4 milhões, isso que eu tava vendo. Pra contratar uma esperança, né, de bons jogadores. Porque no meio o Santos tá bem servido. Tem o Vitor Bueno. Você acha mesmo? Tem o Lucas Lima, acho que sim. Então, mas aí tem os dois e quem mais? E o Lucas Lima que pode sair também, então, ele pode sair. E o Lucas Lima pode sair. É, mas acho que ele não deve porque sair. O Vecchio, vamos supor que ele não sai. O Vecchio eu acho lento. Também não acho um bom meia. Achei pesado. Pode ter o Michel Bastos. Pode ser o Michel Bastos, que eu acho bom. É. bom reforço pro Santos. Inclusive, o Santos quer trocá-lo com algum jogador do São Paulo, mas o São Paulo exige que do seja São algum Paulo. Medalhão. É, que é o Lucasinho. É, que é o Lucasinho. Não, que medalhão. É o Pastor. Pode ser o Ricardo Oliveira. Pode ser. Porque você quer no Ricardo Oliveira. Não, pode ser. Óbvio. O São Paulo já demonstrou interesse há um tempo atrás no Ricardo Oliveira e eu acho que pode ser. Ah, eu acho ser. Que não vale a pena. Não, acho que é bastante o Ricardo Oliveira. Aí não. Ah, eu também acho que não. Não vale a pena pra quem? Pro São Paulo. Não. Não vale a pena pra quem ficar com o Michel Bastos. Ah, tá. Pro, vale São Paulo? Pro São Paulo? É. O claro Ricardo que vale. Oliveira, eu não acho que vale. O Ricardo pela Oliveira idade? Pelo Michel Bastos? Pela idade? Pela idade. Nossa, eu trocaria muito fácil. Eu não trocaria fácil, não. Ricardo Oliveira machucou quantas vezes esse ano? Ricardo Oliveira? É. Mas aí, muito. Mas pro São Paulo... Seria ano passado ele não se machucou. Mas esse ano ele machucou. Mas ele fez muito gol ainda. É, ele fez gol importante. Ele é artilheiro do Santos. O pro São Paulo seria positivo, porque o Michel Bastos sai do zero. É, sim. Entendo. Mas eu não... Eu acho que eu não contrataria. E ele é mil vezes melhor que o Chaves, né? Sim, isso é verdade. Não um ataque, discutir. Ele, o Wellington Ney e David Neres, nossa, muito forte. Mas enfim, a gente tá falando do Santos, né? É, vamos voltar a falar do Peixe. É que o São Paulo tá sempre ligado no futebol. É pra você, né? Pra mim nunca. Bom, não, pra mim nunca. O Santos, que ainda briga pelo título brasileiro, já tem sua vaga encaminhada pra Libertadores. E aí? E o Santos de 2017? É o time, na minha opinião, que vai pra Libertadores com mais incertezas, né? Porque não sabe se o Lucas Lima fica, não sabe se o Thiago Maia fica, o Zeca também não. O Santos investindo em jogadores no mesmo molde do Barcelona, em jogadores em apostas. Tem o Michel Bastos que pode estar vindo para o Santos, então a gente não tem o que esperar. Você acha que nem essa acho que vaga na Libertadores vai fazer os jogadores quererem ficar no time? Olha, isso daqui conta muito. É verdade. Se não pingar... Diego, né, que você falou. Isso. Se não encher o bolso, não fica. Ah, eu acho que ajuda. Eu também acho, daquela moral. Porque Libertadores, sim. Vale, Lucas vale Lima nunca jogou um Libertadores, Vitor Bueno também não, acho que os jogadores iam querer. Mas vale dizer que também que o Santos tá com uma dívida que não é pequena não, né? É verdade. Pois é. Mas eu acho que... Pode falar. Fala. Ah, tá, o time indo pra Libertadores, eu acho que vai atrair investidores. Pode dar dinheiro, né? Dá dinheiro. E você sendo... Patrocínio, não tem um patrocinador master, o Santos. Você sendo vice-campeão do brasileiro, você ganha dinheiro também? Ganha. Então. Você viu que o prêmio pro Campeonato Paulista também aumentou, né? Aumentou. O Santos que gosta de vencer o Campeonato Paulista. Vai ser mais que a Copa do Brasil. Mas, nossa, não dá. É porque... O brasileiro também aumentou, mas é pouco ainda. É. E Libertadores, aumentou. Muito pouco também, né? Pra quem não sabe, o campeão ontem, o Corinthians, quando foi campeão, recebeu 10 milhões. É muito pouco. Da Libertadores? Não, brasileiro. Muito pouco. Não, muito pouco. O Campeonato Paulista, ele paga mais pro campeão do que a Libertadores paga. É. Nossa senhora. Até mesmo com essa nova reformulação? Ah, eu não sei. Mas antigamente era assim. O campeão desse ano brasileiro vai receber 17 milhões. Palmeiras? Nossa. Vai receber 17 milhões? Falei o campeão brasileiro, não... E o Paulista? Paulista não sei quanto recebe, mas eu vi que recebe mais que mais que Libertadores. Eu lembro de um número que eu acho que absurdo, em comparação, né? Libertadores e Liga dos Campeões, o prêmio acho que da Libertadores era 10 milhões, não? Não sei quanto que era. Era, não sei lá, só que o valor da Liga dos Campeões era 10 vezes maior pro campeão. Nossa, é. É um absurdo. É, por isso todos os jogadores querem jogar lá, né? É. Bom, já falamos bastante de Santos, de São Paulo, de Corinthians e do campeão Palmeiras. Vamos chegando a mais um final de Arquibancada MAC. E é óbvio, agora tem o decreto de Juan Mendes. Não é bem um decreto. Acho que é uma dica para o pessoal que vai sair hoje na net. E aí? Tem que entrar confiante no jogo. Não pode entrar com medo de levar ou não. Toma aquele corte antes. Que é isso? Que desce seco. Como é que é? Até o Figueiredo. Como é que é? Como é que é o drink? Aí você toma um drink e o que você faz? Toma aquela coragem, chega no bombom, puxa pelo bracinho, com carinho, sem agressividade. Boa, boa. Aquele papinho no ouvido. E essa boquinha aí, bebê? Ela só fala ou também beija? Aí você como já é sabe. Como é que é a vozinha? Eu gostei dessa voz. Como é que é? Sensual, né? É, sensual. Fala de novo, repete. E aí, bombom? Essa boquinha aí, ela só fala ou também beija? Aí, moleque, partir pro abraço. E se não der certo, não tem um plano B? Se não der certo, você bebe todos e já era, fica feliz. Mas não tem um plano B. Felicidade. Não tem um plano B de cantada assim? Ah, plano B de cantada não. Você tem que entrar com um propósito definido. Se aquela não funcionar, você não pode ficar se humilhando, entendeu? Entendi. Então por isso eu só dou uma. E pra onde você vai hoje? Vai ter muito bombom? Vai ter vários, vou pra uma caixinha de bombom hoje. Muito bem, muito obrigado, Juan, e uma boa noite. Pra você boa também, farra, Lulu. Pra você. Pra você também, garoto. Eu sei que você também come quieto. Muito bem. Vinícius Henrique, uma boa noite, obrigado pela participação. Tchau, Lu, boa noite. Boa noite, Juan. O que você vai fazer hoje, Vinícius? Não, hoje eu vou fazer... Hoje... Ah, vamos ver, né? eu vou levar ele comigo pra caixinha hoje. Que isso, hein? Eu espero não ser o seu bombom, né? Não, jamais. Bem claro. Mas você vai abrir sua caixa pra dar um bombom pra ele? Não? Eu vou dar uma assistência pra ele hoje. Entendi. Tá bom. Vai ser o Cueva? Vou ser o Cueva dele. Muito bem. Muito obrigado, Vinícius. Agora, Leonardo, obrigado e boa noite. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. É isso aí. Você gostou da dica do Juan? Olha, prefiro não comentar. Ah, que isso. Muito bem. Ele não pode, né? Aproveitar as dicas do Juan. Você namora, não é? Você claro. Não... Netflixzinha hoje, com quietinho, pra ele, conchinha. O cardápio vai ser diferente. O cardápio. É. O cardápio. Não, não, não. Que isso, cara? Que como... Não, não, cara, não. Tá? Não falei nesse tem sentido, tem uma validade não. Do bagulho. Não, não. Desculpa, eu quis falar programação, é sério. Desculpa, não foi nesse sentido, não. Bom, cardápio. Muito obrigado e boa noite. Boa noite bancada, boa noite ouvinte, boa noite pra todo mundo. Tomem cuidado nesse final de semana, nessa sexta-feira. Se for dirigir, não beba. Isso mesmo. É, sem nenhum perigo, não, não quero ver nenhum noticiário aí. É, nenhuma... Nossa, foi mal. Meu Deus. Lembrando que o decreto vai até terça-feira. Então nossa, tá, é verdade. Você não quer... Então... Você não quer dar outro? Porque. É, então precisa expandir, né? Porque. É. Segunda, terça aí. Pô, aí você me quebra, né, rapaziada? Fala aquele que você disse no grupo semana passada. Ah, eu não lembro. Tá bom, então. Você tá caindo na próxima sexta-feira, então não vai ter decreto novo. Quem te viu, quem te... Ah, tudo quem bem. Te viu, quem te vem. É, rua. Ah. Bom, agradecimento. Eu me esforço, você. Agradecimentos assim? Gerais da Sonoplaça Flávio Rangel. O que, que vai ter hoje aí, Flavião? Sexta-feira. Hoje vai viajar. Viajar, curtir os filhos, né, filhão? Ô, Flavião. Filhão. Filhão. Mas você aproveitou enquanto deu, Flavião? Já foi aí seu auge, sim. Né, Flavião? Já foi o auge. Flavião já aposentado, só coloca os meninos dele pra jogar agora. É, né? Muito bem, muito bem. Fico por aqui, me despeço, uma ótima noite e até a próxima!